O deputado do PSC, João Brito, viu rejeitada a proposta que apresentou em reunião da Assembleia Municipal para a reposição do SAP 24 horas por dia. O social-democrata foi acusado de demagogia e de cinismo político por eleitos do PS, por, entre outros aspectos, não ter sido visto na manifestação promovida pelo Executivo Camarário PS, liderado por José Carlos Alexandrino. Na última reunião da Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital, João Brito referiu que os oliveirenses vivem em constante angústia no setor da saúde e apresentou uma proposta no sentido de exigir ao Ministro da Saúde a reativação do SAP 24 horas por dia no Centro de Saúde. Os oliveirenses vivem em constante angústia com o setor da saúde em Oliveira do Hospital. A capacidade de resolução de problemas por parte deste Governo, aliada à solução milagrosa deste Executivo, resultou no encerramento do SAP no período compreendido entre as 20 e as 8. Está muito claro, meus senhores, que o PSC soube sempre assumir a sua responsabilidade nos momentos certos, coisa que não se verificou com o atual Executivo. Nem mesmo as alegadas influências e as constantes reuniões com a tutela da geringonça conseguiram trazer melhorias ao Conselho. O PSD lamenta por esse facto que, apesar de Vossa Excelência e o seu Executivo considerarem que em primeiro lugar são as pessoas, nem sempre as decisões tomadas refletem esse lema. O PSD, ontem como hoje, está disponível e desafia todas as forças políticas aqui representadas para lutar por um serviço de atendimento permanente público no centro de saúde. A proposta acabou por não cair bem junto da maioria socialista na Assembleia Municipal. Carlos Maia considerou que a proposta traz algum cinismo político. Mas que traz algum cinismo político, traz. Eu devo dizer que estava nesta Assembleia, não me recordo, alguma vez, em defesa dos superiores interesses da população do Conselho de Oliveira do Hospital, alguma vez um presidente da Câmara da altura, da época, que efetivamente permitiu, sem fazer grandes ondas, porque eu sinceramente nunca notei isso, contrariamente àquilo que se tem verificado já neste Instituto Municipal, que até já para o ano levou a população, eu nunca vi, nunca assisti, nesta Assembleia Municipal, esse presidente da Câmara, em defesa, como eu disse, dos superiores interesses das populações, apelar aqui a solidariedade de uma Assembleia Municipal e de uma população, em geral, para a defesa que foi, ou que seria, na altura, a defesa do nosso SAP. Isto é um cinismo político tremendo. Todos nós sabemos que o SAP funciona há muito tempo, como quase que uma exclusiva passagem de doentes ou para Arganil ou para Coimbra. Todos nós sabemos disso. As pessoas queixam, estão lá fora, todos diziam a toda a hora. E foi uma ótima opção deste Executivo, com a própria, em colaboração com a própria Fundação, terem assinado com o Ministério da Saúde aquele protocolo que foi assinado aqui nesta sala, neste salão, para que esse serviço fosse garantido com muito mais qualidade, diga-se, do que aquilo que era feito no SAP. Já o presidente da Câmara Municipal, José Carlos Alexandrino, questionou o deputado do PST se por ocasião da manifestação já era militante do PST ou ainda apoiava o projeto independente. É que o autarca disse que não viu o deputado nessa manifestação. E a primeira pergunta que ele gostava de devolver ao engenheiro João Brito, e não me recordo, é que se quando fizemos aqui uma manifestação em defesa da saúde do Conselho de Oliveira do Hospital, se ele já militava no PSD ou se ainda estava na lista dos independentes que apoiou em 2009. Mas não esteve na manifestação. Mas na manifestação não viu. Se há aqui alguém que teve uma postura sempre de defesa da saúde dos oliveirenses, eu vou-lhe dizer, sou eu. Eu e o meu executivo e até os nossos próprios presidentes junta, unindo-nos todos. Eu concordo que aqui esta Assembleia aprove uma proposta e que se funda uma proposta aqui entre todos de defesa de termos um serviço de atendimento de 24 horas que não temos. Mas isso é claro. Devemos estar todos unidos nisso, porque isso é fundamental em termos do próprio. Mas gostava de devolver outra pergunta. É que quando o governo foi PSD, CDS, e por isso eu não posso perguntar ao engenheiro João Brito onde é que ele estava naquele momento, se era militante ou não do PSD, que eu não me recordo, se ele sabe que nessa fase houve 16 mil pessoas no concelho sem médico de família. É que agora precisamos, agora temos 2 mil e tal. Ainda esta semana foram colocados 3 médicos. Até agora ainda só se apresentou um, também é verdade. Até esta semana, na outra semana, foram colocados 3. Neste momento já está um a viver e assim, entrou agora outro, mas ainda falta mais um. É que nós já só temos 2. E por isso nós fomos obrigados, nesse tempo, a criar uma unidade móvel de saúde, para pessoas que estavam completamente abandonadas. José Carlos Alexandrino referiu ainda que se não fosse o atual executivo, não existiria SAP noturno, atualmente em Oliveira do Hospital. Defendeu também que todos devem lutar pelo SAP 24 horas por dia e que as bancadas se devem unir. Se não fosse este executivo e a sua postura reivindicativa, sem dúvida nenhuma que nós, olha, não tínhamos serviço de atendimento noturno. Mas está aqui uma pessoa, o enfermeiro José Carlos, sabe muito bem que foram os médicos que disseram que não faziam e que não eram obrigados a fazer horas extraordinárias noturnas e que não faziam noites. Não fui eu que inventei isso. Foram os nossos médicos. E foram os nossos médicos agora, também quero dizer, com a conivência do ACES, que também determinaram que o SAP não funcionava, o SAP não faziam serviço no SAP, enquanto não se arranjasse. E aquilo que eu defendo, claramente, é que nós devemos ter um serviço de atendimento permanente, independentemente desta unidade de saúde primários, devemos lutar todos para ter um serviço de atendimento permanente 24 horas. Isso, eu acho que isso é fundamental e acho que aqui as bancadas se devem unir e que devem ter uma reivindicação conjunta, porque isso é estarmos a servir as nossas populações. O que interessa é que eu acho que nós devemos unir todos e devemos fazer uma exigência clara ao Ministro da Saúde. Oliveira do Hospital quer ter também um serviço de atendimento permanente das 8 da manhã às 8 da noite. Eu acho que é fundamental, é defender os mais fragilizados, é defender aqueles mais necessitados, é defender as pessoas que têm as formas miseráveis e por isso podem contar comigo para esta luta. A proposta apresentada por João Brito acabou por ser rejeitada, registando 6 votos a favor e 3 abstenções. André Duarte, deputado do Partido Socialista, votou pela abstenção por considerar uma ilusão que o serviço prestado pela Fundação seja melhor do que era prestado pelo SAP. Contudo, a proposta é legítima. A defesa do acesso à saúde em Oliveira do Hospital não deve olhar a partidos. Esta proposta foi apresentada pelo PSD, mas quase podia ser apresentada pelo PS. Pela defesa do verdadeiro Serviço Nacional de Saúde criado pelo camarada António Arnoux, tive pelo menos de me abster. Assumir que o serviço prestado pela Fundação Aurélia Mário Diniz é melhor que o serviço do SAP é uma ilusão. Devíamos estar aqui a defender a melhoria das condições do Centro de Saúde e não a preferir o investimento público em instituições privadas. O passado pouco importa, as escolhas do presente é que pavimentam o nosso futuro. Obrigado. Já o jovem do CDS-PP, Rafael Dias, aplaudiu a bancada do Partido Socialista por concordar com a prestação daquele serviço no Hospital da Fundação. Apelou, porém, para que se resolva o problema ao nível da emergência médica, uma vez que o serviço de INEM não reconhece o acordo que foi feito com o Hospital da Fundação e encaminha todos os casos de emergência para Coimbra ou para a Guarda. O trato, o acordo que foi feito entre a Câmara Municipal e a Fundação, tanto quanto sei, não é, de certa forma, reconhecido pela emergência médica. Eu fui, por exemplo, um caso próprio que teve, segundo a deviação da agenda, e não pude ser transportado para o Oliveira do Hospital, tive que ser transportado para Arganil, porque o transporte de doentes não é efetuado pelo serviço de emergência médica para o Oliveira do Hospital, porque não é reconhecido esse acordo entre a Câmara Municipal e a Fundação. E creio que isso é uma falha latente desse acordo e que deve ser resolvido quanto antes, porque de facto continua com a agonia dos doentes de transportes de doentes e nomeadamente doentes idosos que podem adoecer à meia-noite e que não têm capacidade de se fazer transportar até, eu vou terminar, até à Fundação e de se ligarem para o Centro de Saúde, efetivamente eles são transportados ou para Coimbra ou para a Guarda, e acho que isso é desumano e é desrespeitar aquilo que são direitos mais básicos do município ou do hospital. Ao ver a sua proposta rejeitada, o deputado do PSD notou que o que sai da Assembleia é que o PS é a favor do encerramento do SAP entre as 20 horas e as 8 da manhã e que está muito bem com o serviço prestado na Fundação Aurélia Mar Diniz. Avisou que vão ter que explicar isto às populações. Hoje o que sai daqui é que o Partido Socialista vai votar contra. E, portanto, o que sai daqui é que o Partido Socialista é a favor do encerramento do SAP entre as 20 e as 8 da manhã. E que está muito bem com o serviço prestado pela Fundação Aurélia Mar Diniz. E, senhores, os presidentes juntos aqui vão ter que explicar às vossas populações. Quando alguém tiver que ir numa ambulância, porque não pode ser prestado o serviço aqui em Oliveira, tem que ir para Ceia, depois para a Guarda, para Arganil, depois para Coimbra, vocês vão explicar. Também foi graças a mim, quando votei contra aquela proposta, que fiz com que isto acontecesse. Portanto, o PSD defende aqui um serviço de saúde público no que se refere ao atendimento permanente no Centro de Saúde de Oliveira do Hospital.